Panorama Agrícola para 23 de março de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira de lua nova, 23 de março de 2012. Está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: gaivota em terra, tempestade no mar. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre análise do solo. A Alimento e Companhia fala sobre o pólen, como produzir o manejo adequado e os benefícios. Sexta-feira de boletim do Santa Catarina Rural, Educação Ambiental e Nutricional em São Carlos. E domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Vive, na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Agricultor, para acessar o programa Troca-Troca de Calcário é necessária a análise do solo. A amostra deve estar seca e destorroada para ser encaminhada ao laboratório. Informe-se na IPAGRE do seu município. Dica do extensionista Simval Goulart de Paial. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós conversamos com a produtora de pólen, Vera da Silva Cândido, de São José. O pólen é considerado o pão das abelhas e também tem muita vitamina e proteína para os seres humanos. A produtora de pólen, Vera Cândido, fala sobre o manejo e as vantagens do pólen. Bem, o pólen é um manejo diferenciado da produção de mel. O mel, você deixa a abelha crescer o quanto ela quiser, e aí você, quanto maior a quantidade de abelha, mais você produz mel. E o pólen não, você tem que controlar o desenvolvimento de campeiras, né? Você tem que estar sempre reduzindo um pouco da população, porque senão elas começam a se acumular no coletor de pólen e você já não consegue mais produzir nada. E outra, por você não ter as melgueiras, elas têm muito estímulo à enxameação, é soltar mudas, né? Então, eu tenho que estar sempre controlando enxameação, eu tenho que estar sempre trocando cera, eu tenho que estar sempre trocando rainhas, eu tenho que sempre estar com rainhas novas, porque elas têm que estar desenvolvendo cria para daí desenvolver, para elas puxarem pólen, que é na hora de produção de cria que elas puxam bastante pólen, né? O pólen, na verdade, é o alimento da rainha? É o pão das abelhas. Elas se alimentam de néctar, de mel, né? E de pólen. Do néctar, que é o mel, elas tiram a energia para elas ficarem gordas, para que elas possam ir buscar o pólen, onde elas tiram as vitaminas e as proteínas, né? E para nós, seres humanos, também. É uma reposição de vitaminas no organismo. O consumo diário. O consumo diário, né? Então, a pessoa que quer, que nem aquelas bagas de vitaminas, né? Aqueles compostos industrializados, esse é natural. E no seu caso, a senhora industrializa? É, daí vai colhendo esse pólen, a gente coloca num freezer, né? Para matar algum bichinho que vem junto, e depois você coloca numa estufa, né? A 42 graus, que não pode passar dessa temperatura, senão você perde toda a parte de vitaminas e proteínas da própria pólen, e aí você faz uma limpeza, tipo catação, né? Aí você vende ele a granel ou em potinhos, né? É, independente dessa questão do sumiço das abelhas, é um bom negócio investir na produção de pólen? Com certeza. Só que assim, ó, tem que o produtor de pólen, ele tem que focar, ele tem que ser muito minucioso, ele tem que ser muito caprichoso, né? E manejo, tem que estar dentro do apiário sempre fazendo manejo, né? Então tem que ser alguém que realmente queira trabalhar com abelha, né? Não é aquela coisa de largar a abelha, os apiários lá, o coletor lá e achar que vai produzir alguma coisa. E aqui em São José a senhora tem apenas um apiário? É, eu tenho um apiário porque eu tinha vários apiários, né? E com a mortalidade das abelhas, e como eu tenho que alimentar elas toda semana, então eu achei melhor ele trazer tudo para um apiário só, onde eu cuido melhor, faço o manejo com mais facilidade, né? Entrevistamos aqui no Alimento e Companhia a produtora de pólen Vera da Silva Cândido, de São José. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Educação ambiental e educação nutricional são dois projetos com apoio do SC Rural que estão beneficiando alunos de duas escolas do meio rural do município de São Carlos, no oeste de Santa Catarina. Você ouve detalhes desses dois projetos na entrevista que o extensionista de Barra Bonita, Oswaldo Rippel, fez com a extensionista de São Carlos, Lilian Mortari Castellani. Hoje estamos entrevistando a extensionista social da Epagre, Lilian Mortari Castellani, sobre os projetos de educação ambiental em escolas com recursos do Santa Catarina Rural do município de São Carlos. Bom, os projetos iniciaram no ano passado com a elaboração das propostas com as escolas. Foi feita a compra dos materiais e esse ano, no início do ano letivo, agora no dia 27 de fevereiro, foi feita a entrega dos materiais para as escolas e para os coordenadores dos projetos, que são dois projetos no município. Certo, então são dois projetos com recursos do Santa Catarina Rural. E em que escolas eles vão ocorrer? São nas escolas do meio rural, um na comunidade de Bela Vista, a Escola Padre Jorge Anniken, e o outro na comunidade de Pratas, na Escola Padre Nicolau Governauer. O primeiro projeto a gente chamou de Do Campo ao Prato, unindo agricultura familiar e alimentação escolar. E ele prevê a horta escolar, educação nutricional e resgate dos hábitos alimentares, e também terminando com uma feira de saúde e alimentação em outubro. O outro projeto, na Escola de Pratas, é Educação Ambiental em Cena, e ele pretende utilizar atividades lúdicas, como teatros e jogos e teatro de fantoches, para trabalhar a educação nutricional com as crianças. Certo, então, Lilian. Então, você já falou sobre as atividades que vão ser desenvolvidas, né? E em termos de recurso, qual recurso vai ser investido aí através do projeto Santa Catarina Rural? Para cada escola, são cerca de R$ 2.000 investidos pelo programa SC Rural, e mais a contrapartida da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal. Então, os materiais comprados foram jogos educativos, máquina fotográfica, aparelho de som, os materiais para a horta escolar, o que precisava para os coordenadores elaborarem o projeto nas escolas. Certo, então, Lilian. E o que se pretende aí com esse projeto, né? O que a equipe do escritório municipal pretende, né, com esses projetos e esse incentivo aí que está vindo através do governo? Bom, a gente pretende a aproximação do trabalho de educação ambiental da EPAGRE, do programa SC Rural, com as escolas e sensibilizar o público envolvido, sendo alunos, pais e professores, para a questão ambiental, que a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento do campo e também para o futuro do meio rural. Você ouviu a entrevista de Oswaldo Rippel com Lilian Mortari Castellani sobre dois projetos de educação no campo, de educação ambiental e educação nutricional, que beneficiam alunos de escolas do meio rural do município de São Carlos. É hora das notícias. Associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Blumenau reuniram-se recentemente para criar, com apoio da Epagre, uma cooperativa de piscicultores. A Copi Blue tem o objetivo de unir esforços para a compra e venda de insumos agropecuários e para desenvolver mais a piscicultura na região de Blumenau. Com a cooperativa, os associados podem melhorar a renda da atividade por meio da compra conjunta de rações, alevinos e outros materiais necessários para o bom funcionamento da atividade. Outro benefício é o fato de poderem organizar a venda do peixe, atingindo mercados mais promissores.